Bom dia, queridos e queridas, e hoje eu queria começar lendo um salmo que está somente na leitura alternativa ou complementar para o domingo de hoje. É o Salmo 55, que não está na lista das nossas leituras, mas que diz respeito a algo que está intimamente ligado ao que nós vamos conversar hoje. O Salmo 55 diz: Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu o esplendor. Esse é um texto que eu gosto muito desde muito menino, acho que desde meus 14 anos, quando eu o ouvi a primeira vez. E sempre me ficou essa imagem, né, de que a gente cria ficções como o dinheiro é uma ficção, que nós decidimos todos acreditar nele. E essa ficção, ela nos dá a ilusão de acesso a tudo. No entanto, Deus nos oferece algo muito diferente nesse salmo, que pode aplacar essa sede e essa fome que nunca vai embora no coração do ser humano. E ele diz: Venham vocês que têm sede, venham às águas, venham vocês que têm fome, comprem, comam, sem dinheiro e sem preço. A gente vive a vida achando que vai satisfazer os buracos que a gente tem a partir de, sabe, possuir alguma coisa, conseguir uma determinada posição, conseguir a segurança de um emprego público ou ter uma conta bancária recheada. E a gente realmente acredita em conto de fada quando a gente acredita no poder que as nossas construções artificiais dão. Alguém disse que um pedaço de papel é aquilo que pode te dar alegria, paz. E aí a gente vê Deus falando: Olha, vem cá e compra comigo, sem dinheiro. Vamos falar um pouco sobre as histórias de hoje e sobre a angústia e qual é a provisão de Deus. Hoje, finalmente, a gente chega num dos meus textos prediletos da Bíblia. A Kátia gosta muito que eu fale sobre esse texto, que é o encontro de Jacó no Val do Jaboque. O Val é a passagem, né, a área do rio onde é possível atravessá-lo. E o rio Jaboque era uma divisa, né, que separava a terra de Canaã, ou a terra prometida da não prometida. E Jacó está vindo para o momento de encontro difícil para ele. Ele acabou de sair da enrolação do seu sogro Labão. Ele está no encontro de seu irmão Esaú. A gente viu isso ao longo das últimas semanas, mas ele chega num ponto agora crucial, onde ele já percebeu e viu ao longe os exércitos de Deus. Ele sabe que ele está no lugar onde ele sonhou. Está chegando a hora. E ele, nessa hora, atravessa sua família, suas posses e fica sozinho. Quando ele está ali sozinho, inicia um desses quadros mais dramáticos da história da Bíblia, onde todas as relativizações da nossa vida vão ficando realmente pequenas, as histórias complicadas se tornam ridículas. Ele, quando vai atravessar o Jaboque, surge um homem. Ele não o reconhece e vê como hostil e começa a lutar com esse homem até o amanhecer. E esse homem é quem estabelece a luta, como não deixando passá-lo. E esse homem, depois de estar ali agarrado com Jacó, que era o menino que se agarrou no pé de Esaú, que é o mesmo jovem que se agarrou à primogenitura, que é o mesmo camarada que se agarrou às oportunidades da vida, à sua capacidade de planejamento, de enrolação, ele também se agarra com esse homem. E aí, esse homem que Jacó até então não tinha percebido quem era, ele pergunta: quem é você? Qual é seu nome? Ele fala: Jacó, quer dizer, o enganador. E aí, esse homem diz: o seu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E aí, Jacó pergunta, né? Me diz seu nome. E a única resposta que ele vai receber: por que você quer saber meu nome? Vamos dissecar esse episódio. Esse é um episódio que a gente chama de teofania. São os vários momentos nos quais Deus aparece corporificado no Velho Testamento. Ele apareceu assim no jardim quando o plantou, ele aparece assim quando faz roupas para Adão e Eva, quando sacrifica um animal e tem que fazer roupas ali, quando caminha ao lado de Adão. Ele aparece assim com Jacó nessa luta, ele aparece com Daniel na cova dos leões, ele aparece com os amigos de Daniel na fornalha. Cada vez que Deus aparece corporificado, ele é o mesmo Deus. A gente conhece o seu nome, porque na história ele também apareceu corporificado e viveu entre nós, o seu nome é Jesus. Esse que luta com Jacó no Val do Jaboque, nada mais, nada menos que Jesus, que ainda não era o tempo de que as pessoas soubessem o seu nome. Acontece que esses encontros com Jesus, com Deus feito carne, com Emmanuel, como diz a Bíblia, são momentos cruciais na jornada da gente. Jacó luta e diz a palavra que quando eles estão lutando, né, o homem toca na articulação da coxa de Jacó de forma que desloca a sua coxa. Isso é uma pancada mesmo violenta para deslocar o osso da coxa. E Jacó passou a mancar. A partir daí passou a ser um cara manco, né? Por causa da sequela dessa luta. E o símbolo maior disso aí eu vou começar de trás para frente, é que depois que você luta com Deus na sua vida, você nunca mais vai andar como você andava. A sua identidade também vai ser transformada. A sua identidade vai mudar. Você vai deixar de ser aquela construção de ego que teu contexto, família, educação, país, nação, cultura geraram, e passa a ter uma nova postura diante da vida, uma maneira nova de ser. Você muda. As pessoas falam: puxa, você mudou, você mudou. E essa é uma frase muito constante àqueles que mantêm e passaram por uma luta com Deus. As pessoas acabam dizendo: você mudou. E é isso que acontece. O que que mudou na vida de Jacó? Jacó é um homem angustiado, sempre preocupado em garantir o seu futuro, garantir a sua primogenitura, garantir o seu salário, garantir a sua progenie, garantir a sua segurança. Ele é um cara permanentemente preocupado. E Jacó vai mudar e vai se tornar Israel, o patriarca. Agora, o que muda não foi a experiência da vida, não foi o que ele passou, mas foi essa luta com Deus. Eu não sei em que ponto você está na tua vida, mas você pode tentar organizar a sua vida, pode tentar dar um jeito nela, pode deixar as coisas mais em ordem, pode não entender porque as coisas não funcionam para o teu lado. Mas eu diria que tem algo que é fundamental que todos nós passemos para que haja uma mudança real e profunda na vida da gente. É olhar para a gente mesmo no espelho, e esse lugar a gente só passa sozinho, e olhando para nós mesmos, olhando para quem somos, estabelecer uma luta com Deus e se agarrar com Deus, pedindo me abençoa. E essa luta não vai deixar você com um adicional de Deus na sua vida. Mas essa luta só é verdadeira quando ela muda o seu jeito de caminhar. Quando o jeito que você sempre andou a vida toda passa a ser diferente a partir daquele momento que você sabe perfeitamente bem que estabeleceu essa luta. E observe que essa luta é estabelecida porque Jacó se agarra com esse homem, não o deixa ir embora, enquanto não o abençoar. E a bênção que ele recebeu foi um novo nome e uma nova maneira de andar. O tempo aqui não me permite alongar mais nesse texto. Eu gosto muito desse texto, mas eu vou parar aqui, porque eu acho que isso já faz você pensar. No Salmo 17, a gente vê, e trabalhou durante esses dias, essa angústia daquele que pede: Senhor, olha para minha causa justa e faz alguma coisa por mim. E fala dessa angústia também o texto de Romanos, que a gente leu hoje, quando Paulo expressa nesse pedaço da carta de Romanos a sua extrema angústia, a sua profunda tristeza, pelo fato de que o povo de Israel, que era o seu povo, ser exatamente o povo por onde Cristo veio, em toda a revelação da lei foi feita. A grande contribuição à humanidade, talvez você não se tenha conta que não existe nenhum povo na história da humanidade que tenha contribuído para que o mundo tenha os padrões de civilidade, de moral, de vida, de organização, de modo de ser, de tudo que você imaginar aí, cara. Nenhum povo influenciou mais globalmente do que o povo de Israel. Pode olhar tudo que você pensar. Se você pensar em direitos humanos, se você pensar em respeito às leis, se você pensar em bondade, misericórdia, se você pensar em qualquer coisa, isso veio através desse povo. Tanto na revelação da Torá, com uma nova moralidade, com uma nova maneira, com um upgrade mesmo nas relações humanas, com uma humanização absurda, com o combate à escravidão, o valor da mulher, o valor dos filhos, o valor de tudo, da honestidade. Tudo que a gente tem como certo hoje, meu amigo, se você olhar direitinho, veio desta postura. Não foi nada que veio, nenhum desrespeito aos outros povos, também com princípios muito bons, mas nada influenciou mais globalmente do que isso. E apesar disso, é esse povo exatamente que não adota, não percebe, não entende, não captura a presença de Jesus. Aqueles a quem ele veio não o receberam. E Paulo fala aqui da sua angústia, mais uma vez uma angústia danada. E ele fala, olha, é isso, esse texto só diz isso, eles vêm, tudo veio deles, e deles são os patriarcas, e a linhagem humana de Cristo. E eu fico absolutamente triste, eu até me disporia a me afastar de Deus para que meus irmãos pudessem se aproximar dele. Essa é a angústia de Paulo. Angústia de Jacó, angústia de Paulo. E aí vamos ver uma angústia prática dos discípulos de Jesus. No dia da multiplicação dos pães, tem uma multidão, né, cerca de 5 mil pessoas, que estão... 5 mil pessoas, fora os homens, fora as mulheres e as crianças que não foram contadas. Quer dizer, uma multidão de pessoas ouvindo Jesus, e os discípulos, muito responsavelmente, vêm: Senhor, não tenho o que comer, manda esse pessoal embora para que eles possam comprar comida e possam se virar. E Jesus dá uma resposta que normalmente passa desapercebida para as pessoas. Ele fala: não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer. Na percepção dos apóstolos, aquele bando de gente ali, né, não ia ter comida suficiente. Eu várias vezes olho esse texto, já falei várias vezes, já mostrei também fisicamente como é que isso acontece. A gente vê as pessoas acreditando que Jesus tinha uma padaria numa mão e uma peixaria na outra mão. As pessoas gostam de acreditar nisso. E de que a solução mágica, né, seria mais legal essa aí: Jesus pega e multiplica, sai um bote de peixinho da mão dele, um monte de pãozinho da mão dele. Mas olha a chave desse texto, Jesus dizendo: eles não precisam ir, deem vocês algo para que eles comam. Tudo que temos aqui, diz ele, é 5 pães e 2 peixes. No relato da Bíblia, diz que um menino Com certeza, o filho de uma mãe judia, né, que preparou a merendinha para o guri com 5 pães e 2 peixes, como toda mãe judia, exagerada, né? Imagina um guri com 5 pães na bolsa e mais 2 peixes e 2 bacalhau dentro da bolsa. É muito mais do que um guri consegue comer. E essa é a chave desse texto. Quando Felipe, né, no texto paralelo, diz que foi ele, traz esse menino e fala assim: olha, e aí? Ele fala, e no outro texto fala: Jesus dividiu eles em grupos de 50, grupos de 10, e fala: deem de comer, Jesus dá graça por esses 5 pães e 2 peixes. As pessoas começam a comer e sobram no final, né, 12 cestos cheios de pedaços. De onde apareceu essa comida? Você acha que era só essa criança, só esse moleque no meio de 5, 7 mil pessoas, 8 mil pessoas que tinha levado merenda? A gente sempre tem muito mais na mão do que a gente se dá conta que tem. Por isso que o salmo que eu li no começo fala: venham e comprem sem dinheiro e sem preço. A gente tem uma vida absolutamente limitada e acha que tudo vai depender do dinheiro na mão da gente, das condições que a gente tem, da nossa cabecinha fechada para resolver nossos problemas. Quando na verdade está tudo na nossa mão. Tudo está na. A nossa angústia, na verdade, é não saber olhar e não saber acreditar naquilo que está na nossa mão. E eu te faço uma pergunta: qual é o maior milagre de Jesus? Ele tem uma padaria e uma peixaria. Uma padaria na mão direita, uma peixaria na mão esquerda, e alimentar as pessoas sem que elas tenham que fazer nenhuma transformação na sua vida. Ou Jesus ser capaz de coordenar 7 mil pessoas que aparentemente não tinham o suficiente para comer, para que elas sentem em grupos de 50, de 10, e a partir do exemplo desse menino que entrega os seus 5 pães e 2 peixes, que eram muito mais do que suficiente para uma refeição para um menino, e essa distribuição acontecer de tal forma que se descubra que no meio daquelas 7 mil pessoas não só havia comida o suficiente, como Jesus bem o sabia, por isso que ele fala: não precisam ir, a comida está aí. E essas pessoas dividem o que têm, e essa divisão se dá de tal forma que no fim das contas ainda se sobra 12 cestos de comida. Me pergunto, qual é o milagre maior? Fazer a peixaria, a padaria, ou fazer 5 mil pessoas sentarem e dividirem a tal ponto que sobre? Eu sou inclinado a pensar de que o segundo milagre é não só maior, como transformador de fato. Ele realmente transforma o jeito que as pessoas veem a vida. Uma pessoa que tem a capacidade de dividir, de distribuir, de sentar e perceber que não está sem solução, a solução está no meio do povo. Isso para mim é um maior milagre. Bom, eu queria dizer que essa ficção de que nós não temos é exatamente a ficção que faz com que os governos, as empresas, os partidos, aqueles que comandam sobre a gente, dominem sobre nós. Porque fazem com que a gente ache que o que nós temos na mão é muito pouco. Para quem não viu ainda, eu vou postar aqui de novo depois dessa homilia. Eu lancei um vídeo de agradecimento pela oferta que a gente recebeu de muita gente na nossa última campanha. E esse vídeo, ele fala exatamente assim: gente, nós temos total condição de transformar um em 1 milhão. Nós temos total condição, porque a gente não precisa de governo, de plataforma especial, de facilitadores, de crowdfunding. A gente não precisa de nada disso, a gente só precisa se unir. Existem milhares de pessoas com necessidades médicas, milhares de projetos muito legais para saírem, milhares de pessoas com dificuldades momentâneas, e que custa-nos, a cada um de nós, somente compartilhar um pouco daquilo que a gente tem. E se a gente sentar em grupos de 10, de 50, de 1.000, e falar: cara, eu vou sacrificar uma pizza, eu vou sacrificar uma saída, eu vou sacrificar uma blusa desnecessária que eu queria comprar, eu vou sacrificar um pouco do que eu tenho. Eu garanto que não só a gente financia sem governo, sem empresa, sem nada disso, a gente financia e abre porta para pessoas poderem ter acesso sem dinheiro e sem preço, como disse o Salmo no começo. As angústias que as pessoas vivem, As faltas de solução que elas têm ficam solucionadas de maneira muito simples se todos nós nos unirmos. Eu vou passar esse vídeo para quem quiser perder 20 minutos ou ganhar 20 minutos, eu não sei, depende da sua opinião, e assistir como é que a gente pode fazer isso. É um convite, uma maneira da Casa da Videira de dizer muito obrigado a todo mundo que nos apoiou, a gente agora partindo e mudando de posição para sair para apoiar outras pessoas que têm projetos interessantes. E lembre de uma coisa, voltando aos três textos: tem a angústia de Jacó, tem a angústia de Paulo, tem a angústia dos discípulos. Em tudo, a gente precisa apresentar essa angústia ao Senhor, lutar com Ele, ter a coragem de entrar em luta com Deus realmente, de modo a que Ele nos abençoe. E saber que dessa luta a gente não sai igual, a gente sai muito diferente, andando de maneira diferente. E que a promessa do Senhor a nós não se dá com aquilo que você está enxergando no seu individualismo, no seu na sua casa fechada, ouvindo esse negócio pelo WhatsApp, sem contato com outras pessoas. Está na mão da gente para matar a fome, a sede, a angústia, o sofrimento, aquilo que está no seu coração. Não precisa ir embora para buscar auxílio naquilo que o mercado pode te dar, ou que o governo pode te dar. Basta a gente sentar e compartilhar aquilo que a gente recebeu. E em luta com Deus, mudando o nosso caráter, mudando o nosso jeito de andar individualista para um jeito que seja cooperativo, mudando dessa democracia representativa para uma democracia direta, passando a gente a atuar em confiança de que Deus, podendo levar a Ele os nossos 5 pães e 2 peixes, Ele vai multiplicar isso, não por uma mágica, mas simplesmente mostrando que nós podemos ser solidários e podemos mudar as circunstâncias simplesmente compartilhando aquilo que a gente tem. E a primeira coisa para compartilhar é a nossa vida. É isso que eu queria dizer para todo mundo. E em particular eu queria terminar esse tempo de hoje, porque no nosso grupo hoje a gente celebra a vida da Helena. Ela está fazendo aniversário. Eu me lembro quando ela chegou um ano atrás dizendo: eu tenho 18 anos, então logicamente ela está fazendo 19, né? Parabéns, Helena, que Deus te abençoe muito, que você seja uma menina que continue brotando alegria, botando beleza, e que realmente você continue na caminhada, andando como você está andando, que é muito diferente depois que você estabeleceu sua luta com Deus, maneira como você andava, maneira como você anda. Que Deus permaneça, fique constante na sua vida e que você possa seguir adiante. Deus te abençoe, minha querida. Amém.